você tanto tempo. Porque a distância e o tempo nos fazem mudar. Embora eu não possa esquecer que sonhar é tornar a viver, prefiro a verdade da vida e ficar com você. Quando em meu sonho eu vejo você tão distante, acordo na doce esperança de te encontrar. Aí não te vejo e então a verdade responde que não. Mas a vontade que eu sinto é maior que a razão. Vem depressa, vem. Que demora é essa? Logo que o sol despertar, eu aqui tenho pressa. Vem depressa, vem. Que demora é essa? Vem logo junto com o sol pra chegar mais depressa. Chegar, quero sempre você bem por perto, porque só assim eu não vou mais deixar você ir. Não quero nem mesmo pensar na incerteza que ainda me traz lembranças vivas da falta que você me faz. Vem depressa, vem. Que demora é essa? Logo que o sol despertar, que eu aqui tenho pressa.